Antes de começar a poesia Lirismo Exterior, eu gostaria de fazer um pedido. Não gostem, não apreciem, não divulguem, não desejem esta poesia. Poesia, poesia, poesia. Eu punha o imperfeito do indicativo: trazer, fazer, dizer. E teria, traria, em vez, faria. Conjugam o presente pela primeira pessoa. O presente, eu sei, analogia, caber é parecido, o bravo vem agora, se torna a pedra no meu sapato. Isso é vital para os verbos, pois os regulares não erram, e é aí que estamos fritos, fritos, fritos, fritos. Coubeste, tiveste, vieste, viste, trouxeste, houveste, foste, foste, foste, foste, puseste. Ver no mais que perfeito é: eu vira, tu viras, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira.